que chegou até mim via o empresário, é que o Porto estaria interessado no Éder Luiz. Já alguma conversa mais avançada sobre isso? Não, não, não teve conversa, um empresário que ligou. É um, também um jogador que pode estar no mercado? Pode. Essa é a notícia que chegou para mim, mas o Porto também não me procurou, não. É uma boa altura para fazer negócio, até porque na Europa aparece aqui esta janela de transferências em janeiro. Exatamente. É um jogador muito caro, o Éder Luiz? Não, não é um jogador muito caro. Para os padrões europeus, não. O vosso interesse é a venda, o empréstimo? Como venda, acontece? Só venda, só venda. Apenas essa possibilidade. Aguarda então um contacto do Futebol Clube do Porto? Estou aguardando. É um jogador de muita qualidade, poderá falar-nos um pouco sobre ele? Ele é um jogador muito rápido, tem 13 gols no Campeonato Brasileiro.